5 horas, pulo da cama, vou direto pra parada, barriga reclama, tá vazia. Saio sem comer nada, vida é árdua e a caminhada não tá mole pra ninguém. Se eu fico em casa esperando, é só conta que vem. Percebo o ponto, tá lotado, a grande maioria pobre na luta diária, fazendo o que pode. O filho esperneia, diz que não quer mais escola. A mãe paciente explica que só assim a vida melhora. Que horas são agora? Me pergunta uma senhora com uma voz cansada, que numa bengala escora. 6:15 eu respondo, ela agradece e vai. Debaixo de uma chuva fraca que do céu cai. Do outro lado da pista, uma ambulância do bombeiro passando correndo, é sinal de desespero. Todos assustados na parada, pode ser alguém da nossa estima, alguém que queremos bem, familiar, amigo, alguém do nosso convívio. Deus me livre, muda de assunto, não quero nem pensar nisso. O meu ônibus tá vindo, rodoviária do plano piloto, daqui até lá as pessoas não se falam como antigamente. Depois do celular, o relacionamento morreu entre a gente. Não comentam futebol, nem sequer damos bom dia. Esquecemos de onde viemos com os corres da vida. Muros pichados se expressam uma rebeldia sem causa. Lembro, eu já fui assim em uma década passada. Senhores passageiros, venham pedir ajuda. Falar em voz alta, um homem com a roupa toda suja. Poucos acreditam em sua sinceridade. As pessoas mutaram com a chegada do crack. É um baque pra mim ver o estado que chegamos. Ninguém tem compaixão, fingimos, disfarçamos. Em seguida um jovem diz estar liberto das drogas, vendendo caneta, diz que não quer esmola, quer sua cidadania, a sua dignidade de volta, quer trazer sua alegria pra sua coroa agora. Lembra da ambulância que passou correndo? Mas um acidente fatal envolvendo o motoqueiro. É triste, mas no corre da vida corremos riscos. Mas o que vai entrar? Lamentável. Em meus rabiscos, no sinal vermelho, os atores da vida real, fazendo malabares, equilibrismo mortal. Ali é um circo onde a lágrima do palhaço expressa dor. Passam pedindo com chapéu e ninguém ajudou. Percebo, somos piadas, somos nada, somos pragas, somos sombras, somos almas petrificadas. Meus lamentos é contido e escrito em um caderno. As ruas registram cada um.